certo. Não somos demônios, a rua que é o inferno. Meus escritos insanos me tornaram eternas. Bocas cantam os sentimentos, vomitados em meu caderno. As bocas rendem, vendem remédio contra o tédio. As bocas que falam muito demoram, mas sempre fecho. Amargos momentos fundamentais pro meu progresso. Jogo rápido contra o tempo, invejoso fica possesso. A praça tá iluminada, a pista tem muita grana. Ninguém confia em nada, a vida errada me chama. Ela reia meu calção, caramela toda banana. Pô, tipo furacão, as vadias me amam. As santinhas me chamam, evangélicas me profanam. Não transam com pênis, transam com grana. Sabe que o game é crazy, nele se joga na manha. Vadio, Raul é tipo Hitler e Alemanha. Chave mestra, tipo Aquiles sem calcanhar. O espartano raivoso, treinado pra estraçalhar. Eu nubes de acaso, fã de nuvens de fogo. Até 2000 eternamente na porra do jogo. Chile, Angola, França, Portugal. Os gado ainda não saíram do fictício. Chora, treme, inveja, passa mal. Chave mestra, volume 1, início. Os vermes ficam hipnotizados quando vem Zack Newton MC em contato com seres insignificantes que não permitem evoluir. A natureza traça seu processo e o dia passa. Se as sementes podem nascer, da carbueta morre na praça. Esse quintal é nosso e a destruição aqui corre de mula. DJ Neto, Aluísio, Rato, Bruno, Dedão, Dimas, Nerosa e La Fuga. E a falar dos indivíduos, mas de pensa e deixa quieto. Se não, a segunda sessão vai investigar meus versos. Tem gente que de fato realmente nem deveria existir. Não me roubas o silêncio, eu não vejo ninguém aqui. Nas minhas epopeias me acho, me conheço e faço estrago. Na mente do inimigo, meu equilíbrio do espírito é trágico, estratégico e simplesmente absoluto. Se tu pensa que é original, eu sou um meteoro destruindo tudo. Inspirado em Nelson Mandela e também em Osama Bin Laden. Desagradando ou fazendo graça, um enigma, frase por frase. Me invade mais minha praça, feito doido, dando tiro pra cima. Da próxima vez, vou estar te esperando, acredito que vai rolar chacina. Volta espancada e divulga lá pelo teu bairro. Que o terrorismo sonoro se chama Jardim Paulista Baixo. Eu quase enlouqueço lendo Ekiomo. Ainda picho ali no núcleo, que essa terra que tem dono. Aí vamos roubar a TV, nem que seja um rodar geral. Não tenha medo. Da trilha sonora de filme de marginal. Ele ama, meu irmão. Não faz isso, meu irmão. Cheira pesado. Bota de um metro para hora a mesma cena, caralho. Ó, cheio de bichinho. Nesse instrumental. Dizendo sim, vai desistir da cena que recebo, brother. Quero chá de cogumelo e esquece esses consumidos. Eu tô na praça com os primos fumando fino. Mas a Intel dá uma bike a Luizo. E vai no frio e traz um L5. Sabe que não gosta mais meu povo aplavorou. O rap em Recife nós já inventou. Os putos frio, o astro esse congelou. Melhor que esse teu disco, eu faço aqui no improviso. Louco do Texas, menino sem juízo. Saqueador, playboy, fica no prejuízo. Na real, me alcançar é impossível. Tipo clube social, meu flow é inconfundível. Sou luz do freestyle, ninguém bate de fronte. Eles tentam me alcançar, mas tô na porra do monte. Tu se esconde, tu não aguenta com meu bonde. Vai encarar, vai me encarar aonde? Thank you.